Bom, então para os amigos do Biotônico, Zeca, Celso, Otávio, distintos ouvintes internéticos, um Biotônico bem vitaminado com creme de leite, Biotônico e o que mais que botava dentro? Ou gema de ovo. Ovo Gema de de... pata. Às vezes caracu. Então vamos meter as oito patas aqui e cantar para os ouvintes Biotônicos compromisso, olha só. Gravata, mas sempre tenho culpa.